Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você confie em Deus, que você saiba que Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza. É Ele que pode te socorrer em toda e qualquer situação. É Ele que muda e tem poder para reverter qualquer situação de derrota na tua vida. Deus, às vezes, permite que você vá para o vale para Ele te abençoar, para Ele te fortalecer, para Ele fazer com que você reconheça que Deus é o Todo-Poderoso. O Salmo de número 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Queridos, quando você confia em Deus, Deus faz milagres extraordinários. Eu, ao ler esse salmo aqui, quando diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Eu recordei uma vez que eu estava atolado numa estrada muito curta e para manobrar o carro era extremamente difícil. E eu estava ali numa situação a muitos quilômetros de um socorro. Estava eu e meu irmão, e nós orando a Deus, clamando ao Senhor, e o carro patinando, ele não tinha tração 4x4, e nós pedimos a Deus um socorro, um escape. E o meu irmão, ele tinha um saco de amendoim, e ele falou assim: eu vou colocar esse saco de amendoim como se fosse britas embaixo da roda do carro para ver se firma. E eu olhei e falei: Senhor, só o Senhor para fazer esse milagre. E milagrosamente, aquela ideia do meu irmão colocar os amendoins como se fossem britas ali na roda deu uma estabilidade no carro. Eu sei que conseguimos tirar o carro dali. E eu falei: Deus é o Todo-Poderoso. Não é história de pescador, é uma história que eu vivi. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai tirar o teu pé da lama e colocar os teus pés sobre uma rocha. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo seja o teu nome, Pai. Nós abençoamos a cada um que nos ouve e pedimos que o Senhor venha fortalecer nesse dia que se chama hoje. Tudo é força, mas só o Senhor é glória. Então venha com a tua glória, Pai, se revelando, se mostrando, Pai, que o Senhor é Deus. Porque nós somos chamados filhos da promessa, porque somos filhos da obediência, porque aprouve em Cristo Jesus nos chamar de filhos de Deus. Assim, Deus, eu quero pedir que a cada um que nos ouve seja suprido no teu poder e no teu espírito. Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam segundo os teus propósitos. A ponto de dizer o apóstolo Paulo que até as tribulações, nós devemos nos regozijar nas tribulações, porque elas produzem perseverança, perseverança experiência, a experiência esperança, e essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, Pai, nós queremos viver desta forma, nós queremos andar deste jeito. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor se manifeste e se revele poderosamente, e que a Tua presença, o Teu amor e o Teu poder sejam abundantes sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Venho a Ti, Senhor, muda-me, renova. Graça que somente Pelo Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a respeito do Deus dos vales, porque Deus, ele é Deus dos montes, ele é Deus das planícies, ele é Deus também quando você está na dificuldade, quando você está ali no aperto, quando você foi lá pro fundo do poço, lá no vale. Deus é Deus que dá vitória aonde quer que você esteja. Ele quer te ensinar uma lição, ele quer te preparar, ele quer te capacitar para que você seja sempre fortalecido nele e confiante nele e sabendo que Deus é aquele que livra. Nós estudamos esses dias atrás a respeito do Vale de Elá, quando foi aquela situação que Davi venceu Golias. Vale de Elá significa vale da afronta, da zombaria, da humilhação. Deus é aquele que vai fazer com que essa humilhação e afronta seja, assim como foi na vida de Davi, seja na tua vida. Algo que vai fazer com que seja próspero na tua vida. No programa de hoje nós vamos falar do Vale de Cedim. Vale de Cedim significa Vale da Grande Perda. Gênesis capítulo 14 diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra o rei de Gomorra, além do rei Admar, contra Semeber, rei de Zeoim, e contra o rei de Bela. Todos estes se ajuntaram no vale de Cedim. E diz a palavra de Deus que aqueles quatro reis pelejaram contra cinco outros grandes reis e levaram cativos, venceram a vitória. Quatro venceram cinco reis, e nessa afronta, nessa guerra, eles levaram o sobrinho de Abraão, Ló, aquele moço que tinha sido teoricamente esperto, que tinha olhado para as planícies verdejantes do Jordão e indo para lá. Só que ele não sabia que aquelas planícies ia dar em Sodoma e Gomorra. Quantas vezes você pensa que um bom negócio vai ser aquilo que vai te tirar do aperto? Aquele relacionamento vai ser aquilo que vai te trazer paz, te trazer segurança? Quantas vezes nós caminhamos por um caminho que aos nossos olhos parecem ser caminhos bons, mas diz a palavra de Deus que ao homem há caminhos que parecem ser de vida, mas no fim são caminhos de morte. Isso aconteceu no Vale de Cedim, Vale da Grande Perda. Por quê? Porque Ló perdeu tudo de uma hora para outra. Se você é esse ouvinte que perdeu tudo nesses dias, saiba, Deus, ele vai fazer um resgate na tua vida. A Bíblia diz que Ló se sentia astuto, agora ele não passava de um escravo, mas Deus, naquele vale ali, o que acontece? Ele deu a unção da conquista. Porque diz a palavra de Deus que, no verso 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, para os perseguir até Dan, e repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens os feriu e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. O que eu profetizo na tua vida, amados? Ainda que você possa ter sido teimoso, Deus é aquele que perdoa os nossos pecados, e apesar da nossa teimosia, o Senhor não poupará esforço para nos resgatar da escravidão do pecado, dos prejuízos, nos livrar do nosso cativeiro. Por quê? Porque Deus é Deus dos vales. E assim como ele fez esse milagre na vida de Ló, eu profetizo que ele vai fazer esse milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro vale que hoje eu quero falar também é o Vale de Gerar. Essa história está no livro de Gênesis, capítulo 26, no verso 17, diz assim: então Isaac saiu dali e se acampou no Vale de Gerar, onde habitou. Queridos, Vale de Gerar significa Vale das Afrontas. Por quê? Porque Isaac, ele começa a abrir poços e os inimigos, os invejosos, vêm e querem atrapalhar os negócios dele. Querem atrapalhar o namoro, querem atrapalhar o casamento, querem atrapalhar ali para que você fique doente, você perca o que você tem. Porque diz assim, tornou Isaac abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Você tem que o quê? Cavar. Cavar com oração, cavar com jejum, cavar com oferta. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, que significa opressão. Então cavaram outro poço, e também por causa desses contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e com esse não contenderam, chamou Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Reobote significa ruas largas. Eu quero profetizar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você passou ou está passando nesse vale de Gerar, que é o vale da afronta, vale da dificuldade, o grande segredo desse homem aqui foi se refugiar em Deus. Porque no verso 3, a Bíblia diz, no verso 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Fique na presença de Deus. Fique ali buscando o Senhor. Confie em Deus. Por quê? Porque você vai vencer esse vale de Gerar e a bênção vai voltar na tua vida e Deus vai te dar as ruas largas. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, meus queridos ouvintes. Em Provérbios capítulo 19, no verso 20, diz assim, ouça o conselho e aceite as instruções, acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. O que prevalece são os propósitos de Deus. Meus queridos, nós precisamos entender qual é a razão da nossa existência. Qual é o motivo pelo qual Deus nos fez. E isso tem a ver com uma realidade, quem nós somos. E quem nós somos é uma dimensão da nossa identidade. Da onde nós viemos é uma pergunta que fala acerca da origem. Então essas são perguntas que marcam nossa vida. Quem eu sou? Da onde eu vim? Qual é o propósito da minha vida? O que eu posso fazer? E para onde eu estou indo? E esse texto é muito claro que Deus não está preocupado com os teus planos. Deus está interessado nos propósitos dele sobre a sua vida. Porque esse texto diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. De modo que os propósitos são maiores do que os nossos planos. Os propósitos do Senhor antecedem os nossos planos. Os propósitos de Deus são mais importantes que nossos planos. E muitas pessoas estão frustradas, abatidas, porque vivem uma vida pensando somente nas coisas terrenas, nos seus planos pessoais terrenos. E isto leva a pessoa, então, a não alcançar aquilo que Deus tem para ela. Tiago, nesta dimensão, fala algo muito profundo e que deveria e que deve levar você ao temor e o temor e a mim também, onde diz... Tiago 4, verso 3, 13. Ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Veja que Deus está colocando de uma maneira muito clara que quando nós fazemos planos, e esses planos não são submetidos à vontade de Deus, ou seja, são planos autônomos, planos onde a gente arquiteta segundo a inclinação dos nossos desejos, da nossa vontade, das nossas necessidades, e fala, vamos fazer, vamos construir, vamos montar um negócio, vamos viajar. Mas toda atitude como essa, toda postura que é relatada nesse texto, é uma vanglória, e esta vanglória terrena, esta pretensão, ou seja, esta presunção, ela é terrena, mas diz mais, ela é maligna. Então, muitos estão perdidos porque planejam algo que é contrário à vontade de Deus. Você pode imaginar que o próprio Deus, Jesus Cristo, Ele que tem todo o poder, Ele, na oração, lá no Getsêmani, Ele diz, Pai, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele tinha um desejo, sim, de não sofrer do ponto de vista humano. Entretanto, o texto é muito claro quando ele declara que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ou seja, ele colocou os seus planos em alinhamento ou para alinhar-se com os propósitos de Deus. Quantos maridos fizeram péssimos negócios de comprar um carro, ou de mudar de uma cidade, ou de sair de um trabalho, porque fizeram por conta própria, fizeram com discordância com a esposa. Entenda isso, meus queridos, se a sua esposa é crente, o Espírito Santo que habita em ti, habita nela. E o Espírito é o Espírito da verdade que nos conduz à verdade. Se um pensa de um jeito e o outro pensa de outro, de duas, uma. Ou um está errado, ou o outro, obviamente, ou ambos estão errados. Mas o fato é que nós precisamos entrar em acordo. Muitos fazem péssimos negócios e pagam caríssimos, pagam um preço altíssimo por isso, porque não andaram de acordo. Porque não fizeram os propósitos de Deus. Porque decidiram por meio da carne. Veja que esse texto então reclara que Deus está colocando os propósitos deles acima dos nossos planos. Qual é o propósito da sua vida? Adorar o Senhor e andar nos seus caminhos. Adorar o Senhor e desfrutar da sua presença. Os propósitos de Deus é que sejamos embaixadores de Cristo, andemos nos seus caminhos e sejamos guiados e dirigidos na presença de Deus. É isso que Deus quer e é isso que Deus requer de nós. Entenda e viva nesta dimensão e você verá uma diferença significativa, real e profunda na sua vida. Deus te abençoe. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a tua audiência, eu quero lembrar a você que várias centenas das nossas pregações estão no site pregaçõesevangélicas.com.br. Você pode reproduzir, você pode gravar de novo, ou se você quiser que essas mensagens cheguem para você através de um CD inteiramente grátis, faça esse pedido no nosso e-mail, lincolngalvão@hotmail.com, que estaremos enviando para você gratuitamente, porque o nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus, fazer com que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e que nós possamos chegar aos céus e lá bater um papo, compartilhar momentos de alegria, experiências, porque eu creio que no céu os crentes ali vai ser uma festa, meus amados, vai ser uma festa, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 22,